indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor. Se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela, FM 105,9, quando os estimados ouvintes são convidados a participarem para eventuais questionamentos através do telefone 3876-6846. E convidamos também os estimados ouvintes a acompanharem o programa Momentos Espirituais no nosso canal no YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo. Lá no YouTube, todos os programas encontram-se gravados e, logicamente, que os conceitos expostos, baseados na doutrina espírita, encontram-se reflexionados pelos representantes, pelos membros do nosso departamento de comunicação. Hoje é 15 de abril de 2016, estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio e do nosso querido Guilherme. Como todos sabem, há algumas semanas modificamos o nosso programa, né? O rito, tá na moda, né, falar rito agora, né? O rito do nosso programa. E nós nos baseamos para fazer as nossas reflexões no mesmo tema que é discutido ao longo da semana no Centro Espírita Paulo de Tarso. Uma vez por semana, nós estudamos um capítulo ou um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A semana passada foi discutido o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Acho que é isso, né? É isso mesmo, Marcelo. E essa semana nós estamos no capítulo 8, cujo tema é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, ou os puros de coração. Então, semana a semana, nós vamos discutindo um capítulo do Evangelho de acordo com o que é discutido no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto na unidade aqui da Capela, né, que fica aqui na esquina da Rádio Capela, na Rua do Café, e também lá na nossa unidade, lá do Jardim Itália. Muito bem, e no capítulo de hoje, o capítulo 8º de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esta passagem de que se encontra no, nas anotações do apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 8. Sempre vale a pena recordar que os capítulos 5, 6 e 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo compõem a mais bela peça já proferida por alguém em nosso planeta. E os capítulos 5, 6 e 7 compõem 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Bem entendido, né? Não do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, compõem esses capítulos 5, 6 e 7 o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde se encontram todos os ensinamentos, onde se encontram toda a moral que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Muito bem. E lá no capítulo 5, versículo 8, Jesus, em suas bem-aventuranças, ou no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Olha, realmente, né? Essa promessa, né? Essa consequência, né? Para aqueles que se mantiverem na pureza de coração, na pureza de pensamentos, quando nós, na escalada espiritual, quando nós tivermos alcançado o mais elevado ponto dessa escala espírita, dessa escala espiritual, certamente nós teremos ou seremos portadores da pureza de coração. E portadores da pureza de coração, nós veremos a Deus. Consegue imaginar isso, Fábio? Ver a Deus. Quando eu era mais ingênuo, eu consegui imaginar. Eu pensava que sim, que a gente veria a Deus. À medida que eu fui estudando a doutrina espírita, eu estou mudando de ideia. Exatamente. Eu acredito que ver Deus não é uma coisa tão fácil assim, né? Exatamente. Exige muito trabalho, exige muito amadurecimento, né? Temos muitas escadas para galgar, né? Eu tenho uma conhecida, que ela é de outra fé, né? E ela disse assim: quando eu morrer, eu vou marcar uma audiência com Deus, e eu quero perguntar para ele por que que ele fez isso comigo. Quero perguntar para ele por que que minha vida mudou desse jeito, né? Eu quero que ele me explique olhando nos meus olhos isso. Então eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre esse pensamento infantil do ser humano ainda. Não com maldade eu digo esse infantil, eu digo com inocência. Exato. Até, né? Com inocência. Inocência, imaturidade. Imaturidade, ignorância, mas não no sentido pesado da palavra ignorância, no sentido de não ter conhecimento, ainda não aprendeu, né, algumas coisas. E refletindo, né, sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza do universo, sobre a grandeza incomensurável, né, da sua obra e do seu caráter, né, da sua bondade, do seu amor, eu não consigo mais imaginar que eu, né, com todas as minhas imperfeições, que eu consiga acessá-lo, né, que eu consiga compreendê-lo, que eu consiga vislumbrá-lo. Não consigo mais entender isso. Eu acho que uma boa maneira da gente pensar nisso, sabe, Fábio e Guilherme, né, é aquele pensamento que a gente gravita em direção a Deus, né? Esse de Tarso que deu essa definição. Exatamente, esse gravitar em direção a Deus talvez seja mais fácil, né, da gente imaginar, né, o que seria se aproximar de Deus, né? Eu acho que esse pensamento do Paulo é muito bom. Porque quando uma coisa gravita em torno de alguma coisa, essa alguma coisa que faz as coisas gravitarem em torno dela é muito grande, né? Exato. É como o Sol que faz os planetas gravitarem em torno dele. Então o Sol, ele é muito maior do que os outros planetas todos, e os outros planetas que são pequenininhos gravitam em torno dele. Então essa imagem que o Paulo dá é que Deus, que é incomensurável, né? É sua dimensão espiritual. Isso. E nós gravitamos para ele, ou seja, cada vez mais próximos. Exato. Né? E qual que é a condição para a gente estar cada vez mais próximo de Deus? É nos assemelharmos mais a ele. Né? É comungarmos mais com ele. Assim como Jesus dizia, né? Eu e o Pai somos um, né? Significa que Jesus já está no entendimento da psique, né? Do pensamento, do sentimento de Deus. Então ele está gravitando mais próximo de Deus do que nós. Estamos mais afastados. E ele consegue compreender a essência, essa palavra que eu queria falar, a essência de Deus muito mais do que nós, né? Então nesse sentido, Jesus sim, ele consegue ver a Deus. Nós ainda não. Nós não compreendemos, não sentimos, não percebemos, não, nós ainda corremos dele, mais do que corremos para ele. Nós corremos dele com as nossas tendências, com as nossas ilusões, né? Com as nossas vontades de permanecer na brutalidade, na animalidade. Enquanto que Jesus se nega, né? Ele diz assim, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha, né? Então ele se nega, ele abre mão de si para se entregar a Deus. Isso é fé, né? Completa confiança, completa fidelidade a Deus. Então ele sim e Deus são um, ele sim entende a Deus, tanto entende como aceita, né? Nós não, nós nem entendemos nem aceitamos, que dirá vê-lo, né? Eu tenho uma pergunta. A distância é muito grande. Eu tenho uma pergunta. Pois é, Guilherme. Boa noite. Que honra recebê-lo. Boa noite. Guilherme cortou o cabelo, viu, pessoal? Eu dormi na grama, né? A pergunta que eu tenho, acho que vai ajudar a esclarecer alguns ouvintes e até a mim mesmo, que é assim. Tá, então a gente desencarna e muito provavelmente, quase com certeza, não veremos a Deus. Sim, né? Se formos para algum lugar onde se veja algo, já está bom, né? É. Mas, então, é por conta da nossa evolução. E conforme os milênios vão passando e nós vamos evoluindo, de acordo com as reencarnações que nós vamos fazendo, um dia, quiçá, cheguemos a poder ver Deus. Certo? A pergunta é, a gente, também na doutrina espírita, incentiva as pessoas à oração. E coloca que a oração chega a Deus. Então a minha pergunta é assim, se Deus é tão inacessível para a gente, ainda que desencarnados, né, onde a gente está sem a limitação do corpo, sem a limitação da nossa vista e tudo mais, como que as orações que nós fazemos todas chegam a Deus ou não chegam? São outras esferas que tomam conta delas. Vocês sabem responder? Olha, é aquela história, né, Guilherme? Existe uma hierarquia, mas não uma hierarquia como nós estamos acostumados aqui no planeta Terra, né? Uma hierarquia viciada, uma hierarquia baseada nos valores materiais, né? Uma hierarquia que ainda não predomina a meritocracia, né? Não é uma hierarquia, digamos assim, fascista, mas existe a hierarquia. Sim. Né? Sim. Obviamente, os espíritos de hierarquia inferior respeitam, até porque não tem outra, mais do que fazer, os espíritos de hierarquia superior, certo? Exato. Então, essa colocação que você fez, você me faz lembrar de um comentário que o nosso querido Geraldinho faz acerca de uma revelação que o Chico Xavier fez a propósito daquela história, né, de 1969, né, daquela reunião dos Cristos planetários, e Jesus, que é um Cristo planetário, intercedeu pelos habitantes do planeta Terra, solicitando uma moratória, mais 50 anos, aquela história que o Geraldinho deixou claro lá, que ele escreveu até um livro, né? Não será em 2012, exatamente. E num determinado momento, Fábio, Guilherme, amigos, né, o Chico fala assim, com todo respeito, com aquela vozinha dele, né, com todo respeito ao nosso Mestre Jesus, nesta reunião havia outros espíritos crísticos com uma capacidade criadora. Eu estou falando criadora de propósito, em homenagem ao nosso querido Agnello, né? Aliás, um abraço carinhoso para o Agnello e esperamos que ele se restabeleça o mais breve possível. Então ele diz assim, que com todo respeito ao nosso Mestre Jesus, que é um espírito crístico, um espírito elevado, com uma alta capacidade criadora, e tanto é que ele é um espírito criador de planetas, né? Só que acima dele existem outros espíritos que têm uma capacidade criadora superior à do próprio Mestre. Ou seja, o Mestre Jesus para nós é como se fosse Deus, né? Inclusive, eu particularmente não critico os nossos irmãos de outras denominações religiosas que dizem que Jesus, que afirmam que Jesus é Deus. Eu também os compreendo perfeitamente. Porque realmente Jesus está num patamar tão elevado, uma hierarquia espiritual tão elevada, é que é inacessível para nós mesmo. Não, e Pai não é quem cria também? Exatamente. E ele nos criou. Exatamente. Não nos criou, nos criou. Exatamente. E então, eu não critico esses nossos irmãos, né, que afirmam que Jesus é Deus. Porque realmente a distância que nós temos de Jesus é como se fosse uma distância para Deus mesmo, né? Agora, curiosamente, conforme a gente vai assomando os conhecimentos, então nós vamos percebendo que acima, embora Jesus seja um espírito de altíssima hierarquia, tem espíritos que são mais elevados do que ele. Então, o Guilherme, compreender essa visão de Deus, né, de uma maneira mais abrangente, para nós que temos uma dificuldade ainda, né, de aceitar, né, a presença de Deus, né? Tanto é que no nosso planeta tem aí uma porcentagem pequena, né, mas uma porcentagem significativa de pessoas que simplesmente negam a existência de Deus, né? E então eu compreendo que ao estabelecer essa hierarquia, a própria divindade, porque Deus é único, é todo poderoso, infinito em suas perfeições, e ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, é onipresente, ele está em todos os locais, e é onipotente, entendeu? Ele pode tudo mesmo. Então, basta uma emissão pequenina que seja de um pensamento de Deus ou de um sentimento, que esses espíritos crísticos, vamos dizer que se encontram numa esfera superior ao do próprio Mestre Jesus, esses espíritos crísticos, eles captam esse pensamento, captam esse sentimento e já vão executar. Já são capazes de executar. Então, por isso que quando o Mestre fala, eu e o Pai somos um, ele tem razão mesmo, porque ele estava sintonizado com o Pai, né? Mas acima, curiosamente, embora seja um espírito muitíssimo elevado, certamente ainda havia espíritos que estavam num patamar superior, né? Com certeza. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, Guilherme? Para a gente ter Era isso, né? Uma noção de entendimento, né? É, não, na verdade, sim, era isso. E fico feliz de haver a dúvida aqui entre nós também no funcionamento exato. Porque é muito difícil para a gente conseguir imaginar isso daí, né? Logicamente, conhecendo que existem diversos bilhões de planetas e que todos são habitáveis também por bilhões de espíritos encarnados e não encarnados, a gente imagina um Deus todo-poderoso que, mesmo assim, talvez tenha uma certa dificuldade de atender a todos nós. Então, talvez existam alguns espíritos, como o Marcelo estava colocando, de um nível extremamente elevado, que também podem se dividir para atender as nossas preces, para nos ajudar, claro, em caso de merecimento, aquilo tudo que a gente já conhece, né? Mas exatamente quem, aonde vai parar a nossa oração, às vezes pode não ser em Deus. Mas não quer dizer que Deus não já orientou aqueles espíritos que nos estão atendendo e que eles já não saibam exatamente o que fazer e como fazer e se fazer, né? É como numa empresa, Guilherme, né? A vontade do funcionário, que às vezes é justa, né? Não precisa chegar no presidente ou no dono da empresa. Perfeito, né? Perfeito, isso. Então ela chega num patamar onde já é suficiente para atender a solicitação dela e já está bom, né? Bem lembrado, aí vocês me fazem recordar o funcionamento lá da coluna Nosso Lar. Né? Porque um dos ministérios lá da coluna Nosso Lar é o Ministério das Comunicações. Sim. E o Ministério das Comunicações lá da coluna Nosso Lar não tem nada a ver com celular, com fio, com não sei o quê, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a captação das preces que são enviadas, e essa captação das preces são avaliadas pelos benfeitores espirituais do Ministério das Comunicações, e eles vão se incumbir de atender de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, aquela coisa toda, né? Sim. Entendeu? É isso mesmo. Então eu acho que é por aí, né, Guilherme? Perfeito, perfeito. Vamos voltar para a pureza. Tem um livro do André Luiz que chama Entre a Terra e o Céu. Sim. E lá no livro, o livro começa assim: uma menininha de 10 anos, ela faz prece para a mãe dela ajudá-la, porque a casa dela está em desarmonia. Desarmonia muito grande, por situação de perda de irmã. A mãe dela já desencarnada. Mas ela já desencarnada, bem lembrado. Então ela tinha acabado de perder um irmãozinho, essa menina, né, por um acidente. O pai estava brigado, não, a mãe tinha morrido. O pai estava com uma amante, não estava mais conversando com a amante dentro de casa. A amante não estava tratando bem a ela, a essa menininha. Só que o que acontece? Ela rezava fervorosamente pedindo para que a mãe a ajudasse. Mãezinha que está nos céus, olhe por nós, ajude a reestabelecer a harmonia dessa casa. Mas ela não sabia de uma coisa: a mãe dela estava tão raivosa com a amante do pai que estava vivendo na casa, que era com a outra mulher, provavelmente já tinha casado, né? Exato. Que era a autora da morte do irmãozinho dela, que a irmã dela virou, que a mãe dela virou uma obsessora dessa moça que morava com o pai, né? Essa segunda esposa. Então, ela sendo uma obsessora, querendo vingança, com ódio, né, totalmente enegrecida e ensombrecida, como é que ela ia, atender, né? Ela não poderia atender a prece da filha, que tinha um intuito nobre, exato, equilibrado, saudável, de reestabelecimento, sendo que o que ela queria era destruir. Porém, vamos dizer assim, o dínamo, né, a força de emissão do pensamento dela foi tão grande que é como se fosse a antena dessa rádio aqui recebendo uma diferença de potencial, de energia tão grande que sai com muita força e vai parar muito longe. Então ela atravessou as zonas mais densas, né, que envolvem a nossa crosta terrestre aqui, e foi parar em planos mais elevados, e foi captado justamente pelo Ministério das Comunicações, como o Marcelo estava explicando aqui. E eles chamaram de uma prece refratária. entendeu? Eles captaram como se fosse num rádio as ondas do pensamento daquela menina. Que sensacional, né? E como aquela menina tinha méritos, né? Ela era um ser encarnado que tinha um histórico, que tinha por onde merecer a ajuda de uma equipe espiritual, foi designada uma equipe para ajudá-la. E era portadora da pureza de coração. Exato. Então não parou naquela esfera superior lá, mas não foi para outras esferas mais superiores ainda. Mas dali ele já tinha uma autoridade suficiente para designar um grupo que viesse desvendar a história. E aí foi preciso desvendar uma história de várias vidas, né? Daquela família, daquele grupo, até o desfecho da história com a obsessora, que era a mãe dela, trabalhando para ser como se fosse o anjo deles ali naquela família. O contrário agora, a partir dali, né? Então é isso, Guilherme. É uma prece sendo atendida, né, por uma esfera mais superior, que é como nossa tutora, que está nos observando e tentando fazer justiça, né, querendo, trabalhando pela justiça, né? E é a atuação dos emissários de Deus, né? Sim. Então são inúmeros emissários, né, que fizeram, que permitiram com que aquela prece... Sim. Que foi de maneira equivocada, né? Mas a criança também não sabia, né? Lógico, né? A filha não sabia. Então essa prece de maneira equivocada era enviada para um espírito em desalinho, né? Para um espírito em desajuste. Sim. E os benfeitores espirituais conseguiram canalizar para reunir as energias necessárias e eles envidarem esforços para restabelecer a harmonia. Isso, porque o que vale é a intenção da prece, né? Exato. Então, muito bom. Então vamos fazer uma pausa, a primeira pausa inicial, para nós tomarmos uma aguinha e em seguida retornaremos com o programa Momentos Espirituais. Momentos Espirituais. Programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos estudando o capítulo 8 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vale a pena analisarmos uma outra passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, lá, assim discorre o evangelista. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Muito bem. Será que quando Jesus... é uma reflexão que o nosso querido Haroldo faz, o Fábio Guilherme, que será que quando Jesus diz deixai vir a mim as criancinhas, será que ele está se referindo apenas às criancinhas que se encontram na infância, que se encontram ainda com dificuldade de andar, de correr, como se caracterizam as nossas crianças? Ou o mestre está falando um pouco mais? É assim que o Haroldo fala, né? Ele está falando um pouco mais. E deixa a gente pensar, né? É. E, curiosamente, né, amigos, quando eu via essa passagem em tempos antigos, eu achava assim, uma passagem assim tão boba, né? Uma passagem assim tão infantil mesmo, né? E aí o tempo me mostrou que o infantil era eu. Verdade. O infantil psicológico era eu. Porque certamente que quando Jesus diz deixai vir a mim as criancinhas, ele está se referindo às criancinhas espirituais, ou seja, aquelas pessoas que são portadoras de imaturidade psicológica, aquelas pessoas que são portadoras de muita imaturidade intelectual, muita imaturidade moral. E quando nós, que somos portadores dessa imaturidade, enfrentando os mais variados desafios que a vida nos propõe, quando nós nos dirigimos, ou quando nós buscamos o auxílio do Mestre, passamos a compreender que o reino de Deus não é uma utopia. O reino de Deus é um trabalho incessante que a divindade faz em nosso pensamento, em nosso coração, em nossa mente, é um trabalho incessante, sobretudo no coração do homem. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Como nós vemos esse conceito abordado pelo nosso querido Espírito Humberto de Campos, em uma obra belíssima, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, intitulada Boa Nova. Então, lá nessa obra Boa Nova, logo no primeiro capítulo, temos essa definição. O próprio Mestre faz essa definição. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E certamente que essa obra divina, 70, 80, 90 anos de existência, não são suficientes para completá-la. O aprendizado é eterno, e certamente que nós, ao buscarmos os ensinos do Mestre, ou ao nos esforçarmos para nos auto-iluminarmos, nos auto-aprimorarmos, certamente nós vamos abandonando as inúmeras imperfeições que somos portadores. E se nós, na presente existência, conseguirmos diminuir essas imperfeições, pelo menos, meu Deus, que passo enorme daremos. Então vale a pena nos esforçarmos não só para diminuirmos as imperfeições, como também para desenvolver as qualidades morais. Então eu acho que esse convite que o Mestre faz, deixai vir a mim as criancinhas, nós precisamos ter a humildade, que foi discutido no capítulo anterior, né? Precisamos ter a humildade, e compreendendo que humildade significa de maneira sintética, ter a consciência das próprias limitações. Ter a consciência das próprias limitações. Então, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós somos crianças, que nós nos encontramos na infância psicológica, na infância moral, na infância dos nossos sentimentos, né? A nossa querida Joana de Ângeles, né? O espírito Joana de Ângeles, que comumente pelo nosso querido Divaldo Franco, não só através das obras, como também da tribuna da oratória do Divaldo, com muita frequência nós observamos eles baterem nessa tecla, né? Da imaturidade psicológica que ainda todos somos detentores, né? Fábio, gostaria de ouvi-lo acerca dessa passagem, né? Que é uma passagem muito bonita, né? Linda, Marcela. Eu gostei de ver você falando que a gente precisa ter a humildade de reconhecer a nossa posição, né? E reconhecer o quanto estamos distantes de Deus. Eu estou pensando num exemplo aqui, uma orquestra, né? Filarmônica de Berlim. Ah, de Berlim aí é covardia, né? Pensa na Orquestra Filarmônica de Berlim, né? Reconhecida mundialmente. Tocando bolero naquelas praças enormes. Né? Pensa bem. Aí, o que acontece? Nós temos um simpatizante da música... É bolero de Ravel, né? Lógico. Nós temos um simpatizante da música de um bairro carente que bate lata. Né? Então ele bate lata lá na hora que ele está fazendo o sambinha dele. Que é que eles estão tocando um sambinha. Mas ele não conhece outra nuance de música mais elaborada como o maestro da Orquestra Sinfônica de Berlim. E se fosse algumas décadas atrás, lá nos bairros cariocas da malandragem, uhum. Em homenagem ao nosso querido Guilherme aqui presente, se fosse algumas décadas atrás, era caixa de fósforo, né? Caixa de fósforo. Meu pai era um exímio tocador de caixa de fósforo. Então, mas era o que ele sabia de música, o que ele podia contribuir na hora do sambinha ali, né? Cada um no seu lugar, ele era muito bom em outras coisas. Mas então o exemplo que eu quero dar é o seguinte, esse tocador de lata, né, batedor de lata, que é a instância da música que ele conhece é essa, ele poderia ter a pretensão de querer falar com o maestro da Filarmônica de Berlim a respeito de música e discutir com ele por que que ele faz desse jeito, né? Ou por que que ele faz assim, ou por que que ele faz assado, né? Só que ele não tem a capacidade e o conhecimento suficiente que o maestro já elaborou, já atingiu. Isso, ele não tem todo o cabedal, né, de dedicação, de experiência, que o maestro tem para reger uma orquestra, né? É um simples batedor de lata. Então, às vezes, nós que somos batedores de lata em termos de evolução espiritual, achamos que nós podemos nos interagir diretamente, relacionar, entender o maestro, né, da Filarmônica de Berlim, que é Deus, vamos dizer assim. Que, na verdade, é muito mais do que isso, né? Estou fazendo uma comparação grosseira, né? É uma analogia, né? Então, o que o Marcelo falou é muito importante, a gente ter essa humildade de se colocar no nosso lugar. Exato. Né? Falar assim, olha, ele é um maestro, né? Eu não consigo compreender as suas decisões ainda, tínhamos por harmonia que eu não consigo compreender, né? Para mim é falar grego isso daí. Um outro exemplo que eu podia dar é uma pessoa, por exemplo, que não viu a luz nunca, né, por ser cego de nascença, por não ter desenvolvido ainda a capacidade da visão, não ter a oportunidade de ter a capacidade da visão desenvolvida, querer compreender a beleza de um quadro, por exemplo, né, ou uma paisagem, né, alguma coisa assim. Então nós somos como essa pessoa que ainda não temos essa capacidade desenvolvida para podermos entender o quadro, ou entender o arco-íris, ou entender uma paisagem que é Deus, né, vamos dizer assim. Então nos falta recursos e nós temos que nos colocar no nosso lugar. Não estou falando que não estou desmerecendo ninguém, né, mas só colocarmos no nosso lugar de criatura ainda muito infantil no processo de amadurecimento espiritual, querendo compreender tudo que é Deus. É como se fosse para eu chegar para o grilo e falar assim, grilo, Você entende o que é o céu? O grilo vai falar assim... O grilo vai falar assim, ó, calor com luz, né? Isso, né? Não, não, o sol é aquela estrela de quinta grandeza cujos planetas gravitam ao redor dele, que está queimando o gás hélio, né? Que está emitindo ondas de radiação. Não, imagina, coitado do grilo, não vai entender nada disso, né? Então Deus é o nosso sol e nós somos como se fossem esses grilinhos desenvolvendo aqui ainda para chegar até ele, né? Mas a grande boa notícia é que nós somos potencialmente, né, potencialmente imagem e semelhança de Deus. Ou seja, está chegando cada vez mais o dia onde nós podemos manifestar o desejo de Deus, né? Criar também. Né? Aqui nós já criamos coisinhas pequenininhas, né? Eu crio meu pé de feijão. Eu crio alguma coisinha aqui, né? Meu cachorrinho e tal. Mas isso aqui são as minhas ferramentinhas de evolução que Deus nos deu. Até chegar o momento onde nós vamos criar planetas, onde nós vamos criar sociedades, países ou alguma coisa assim mais, de maior responsabilidade, né? Mas até chegar em Deus, falta um bom percurso aí. É essa humildade que nós temos que ter, né, Marcelo? Então, e além de ter essa humildade, nós também... De acordo com o exemplo que você deu do percussionista, eu acho que o fato dele ter a humildade de se reconhecer no lugar em que ele se encontra, né, de ter conhecimento das próprias limitações, isso não significa que ele deva se acomodar nesse posicionamento. O objetivo dele é, num dos próximos capítulos que nós vamos estudar, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, né? O objetivo do percussionista deve ser chegar a maestro. Chegar a maestro, né? E muitas vezes nós nos acomodamos. Uhum. E muitas vezes nos acovardamos. Sim. Né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Né, Fábio? Você, o percussionista, então ele vai lá, ele desenvolve, ele chega no ápice da carreira dele como percussionista. Uhum. Só que aí ele vê, ele observa que o cara que toca violino é muito legal, né? Aí ele começa a estudar violino. Aí ele se torna um exímio violinista. Uhum. É violinista. Violinista. Entendeu? Uhum. Ou seja... Ele vai galgando os degraus da evolução, né? Aí depois vira pianista, vira flautista e assim por diante, né? Sim. Ele vai desenvolvendo todas as capacidades até que... Ele consegue reger os instrumentos. Reger, tocar todos os instrumentos, ter todos os conhecimentos e chegar ao posicionamento de maestro, né? Sim. Então, quando a gente... Sempre que algumas décadas atrás, sempre que eu pensava em humildade, eu pensava assim, humildade, aquela virtude, né, que a pessoa é acomodada, que a pessoa está sempre de cabeça baixa, entendeu? Que a pessoa é alguém que fala numa tonalidade de voz um pouco mais alta, ela já baixa a cabeça, entendeu? Tem aquele comportamento de passivo, né? Aquele comportamento passivo. Sim. E a humildade na visão do Evangelho não é nada disso. A humildade na visão do Evangelho é, insistimos, o conhecimento das próprias limitações. Sim. Mas o conhecimento das próprias limitações é respeitando, né? Tratando com consideração as pessoas que também tem as limitações, mas ela, o fato dela reconhecer as próprias limitações não significa que ela vai se acomodar e vai ficar eternamente naquele posicionamento. Não, não, ela tem que batalhar para se esforçar em se tornar uma pessoa melhor, portadora de um conhecimento, de uma intelectualidade maior e também das virtudes morais. Sim, muito bem. Né? Então o objetivo é ter um comportamento ativo, né? Não um comportamento passivo. Sim. Né? A humildade, ela deve ser ativa. Exato. Né? E então é isso, esse exemplo que você colocou aí, né, do maestro, foi bem legal, né? Porque nós vamos galgando os outros degraus, né? Meu Deus. Os outros degraus. É, muito bem. É, podemos fazer uma nova pausa, Guilherme? O Fábio vai fazer um comentário. Eu queria também já começar, né, deixar a deixa para o próximo bloco, né, de já instigar os ouvintes a pensarem por que que Jesus falou que nós temos que ser igual às criancinhas, né? Só estou instigando as pessoas a pensarem nisso para ver se a gente chega no próximo bloco numa conclusão do porquê que ele fala assim: olha, o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Né? Então tenha o coração puro, né? Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, assim como ele falou na outra, né? Quem tem o coração puro verá a Deus. Então é isso. Vamos retornamos em instantes, então. Retornamos então com a continuidade do nosso programa, o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos ao vivo aqui, direto da Rádio Capela FM 105,9. Hoje é 15 de abril de 2016. Agora são 23 horas e 1 minuto. Muito bem. Estamos discutindo aqui sobre o capítulo 8 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque é deles o reino dos céus. E só para nós darmos uma continuidade àquilo que o nosso querido Fábio deixou como ponto de reflexão, vale a pena nós deixarmos aqui um comentário do Kardec para servir de gancho, viu, Fábio, aí para você fazer a sua exposição. Então o Kardec diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, sem simplicidade, sem humildade, não somos portadores de pureza do coração. A pureza do coração exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Toda ideia de egoísmo e de orgulho. Se temos um pontinho de egoísmo, se temos um pontinho de orgulho, não temos pureza do coração. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que a tomou como o emblema da humildade. Vamos lá então, Fábio, fique à vontade. Primeiro, eu queria aproveitar seu gancho, né? Excelente que você já tocou, né? Que é simplicidade, humildade, né? A pureza de coração tem a ver com simplicidade, com humildade. Eu queria explorar um pouquinho mais isso, né? Pureza de coração, o que vem a ser isso? Jesus sempre falava de pureza de coração, ele sempre falava de sentimentos, ele sempre falava que a vossa boca fala o que o vosso coração está cheio, não é isso? Falei certo? Sim. Então, Jesus a todo momento está se referindo a uma reforma dos nossos sentimentos. Então, o coração, para Jesus, tem muito a ver com os nossos sentimentos, né? Então, pureza de coração significa pureza de sentimentos. Mas o que são sentimentos puros, né? Ora, já fica mais fácil a gente entender sentimentos puros, sentimentos de criança, né? Sentimentos puros são aqueles sentimentos isentos de maldade e repletos de bondade, de simplicidade, de harmonia, né, de tranquilidade, de confiança, de entrega, de paz, né, de boa vontade, né. Então, esse é um coração puro, são sentimentos puros. Então, nós temos o coração puro. Não, a todo momento nós estamos com o coração cheio de lama, de lodo, né, contaminado. Mas nós temos ferramentas para purificar o nosso coração. Qual que é a ferramenta mais poderosa que nós temos para purificar o nosso coração? É o Evangelho de Jesus, né? Ele é um compêndio de ensinamentos, né, um conjunto, um apanhado de ensinamentos que nos ensina a reformar-nos intimamente, né, melhorar os nossos sentimentos, limpar-nos o nosso coração. Isso que é o intuito do Evangelho. Porque quando nós seguimos o Evangelho de Jesus, nós estamos sendo puros de coração, estamos tendo sentimentos puros. Então eu só queria fazer esse pequeno apanhadozinho aí. E agora nós vamos fazer uma comparação da criança com a pessoa que é pura de coração, para ver se tem sentido o que Jesus falou, tá, Marcelo? Então eu peguei um livrinho aqui, que eu acho muito legal, depois quando eu terminar de ler eu falo o nome dele, que mostra vários casos da criança e do homem puro de coração para a gente comparar, né, para ver se a gente entende o que Jesus quis dizer. Ele fala assim, ó: a criança sente proteção em casa, né? Então ela está amparada em casa, ela sente que ali as pessoas que estão ali gostam dela, cuidam dela. O homem que tem o coração puro tem o mesmo sentimento com relação à providência, com relação a Deus. Assim, eu estou amparado aqui nessa casa, né? Aqui nessa vida, tem gente me cuidando. Olha que bonito, Marcelo. Não, e mesmo na cruz, mesmo crucificado, Jesus se sentia amparado. Lindo, né? Lindo, é impressionante, né? Até ali, numa situação dificílima, ou seja, na situação extrema, não vou falar dificílima. É. E naquele momento, ele começou a recitar o Salmo 22, que é o Salmo do Messias, que muitas pessoas até hoje não entendem direito. Por que me abandonaste? É, que ele falava: Deus, Deus, por que me abandonaste? Ele estava cantando. Lógico, ele estava recitando o Salmo 22, ele não estava blasfemando contra o próprio Deus que ele veio apregoar como toda misericórdia e toda bondade, né? Então mesmo numa situação mais difícil, mais penosa, nós podemos nos considerar amparados por Deus. Lindo, muito bom exemplo. A criança, ela sabe que ela tem tudo a conhecer, ela está explorando tudo, né? Está querendo aprender. Um homem de coração puro, ele faz a mesma coisa quanto a evolução. Ele fica querendo aprender tudo, ele fica curioso, ele fica ávido por evoluir, né? Se propõe a aprender o tempo todo. Exatamente. A criança, ela aprende as regras da vida, né? As regras da conduta, de conduta, etc e tal. E o homem puro de coração também acata as leis divinas, né? Existem leis, né, para respeitar o próximo, fazer para ele o que eu quero que ele faça para mim. E ela acata essas leis, ele acata essas leis, como a criança acata as regras que são ensinadas para elas. A criança confia nos pais. O homem puro de coração se entrega a Deus, né? É mais ou menos parecido com o primeiro. A criança supera as dificuldades do aprendizado. Eu lembro da dona Zuleika puxando a minha orelha no segundo ano, mas eu superei isso. Eu lembro da dona Ruth me colocando de castigo no cantinho lá, né? Nossa, que duro. No cantinho da praça. Então, um homem puro de coração, ele vence os obstáculos do aperfeiçoamento íntimo, da mesma forma que a criança supera as dificuldades do aprendizado. Então, olha que bonito. A criança é ingênua, o homem puro de coração é simples, né? A criança vive sem maldade, o homem puro de coração vai procurar sempre o caminho do bem, né? Olha como é parecido. A criança é naturalmente feliz, o puro de coração cultiva a alegria de servir. Olha que lindo. A criança é frágil, o homem de fé é humilde, o puro de coração é humilde. A criança é a promessa dos dias que vão vir, né? Do futuro. E o puro de coração, ele é um candidato da evolução espiritual. Então a criança e o homem puro de coração realmente se assemelham, né? Jesus tomou a infância como um símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho, né, é um filho que deposita confiança nos pais, que atende às recomendações dos pais, que reconhece o valor deles, que obedece, né, que tem disciplina, né, que estuda conforme tem que estudar e é submisso, né, ao desejo do pai de que ele cresça. É de que ele cresça. É isso que se espera do homem puro de coração. A mesma coisa que uma criança. Que ele faça isso com o coração puro, o coração limpo, inocentemente. Né? Então, para alcançar o reino dos céus, Marcelo, o homem tem que agir da mesma forma que essa criança. Né? Ele tem que abandonar a crença orgulhosa de que ele é o gostosão, de que ele pode tudo, né? De que ele não precisa de Deus, que ele pode fazer as coisas do jeito dele. E ele tem que assumir definitivamente a condição de que ele é o filhinho de Deus. Igualzinho uma criancinha. Só que do ponto de vista espiritual. Olha que bonita essa imagem, né? Então nós somos o filhinho de Deus. Então Jesus falou assim: quer ver Deus? Viva como filhinho dele. Você vai chegar, ele vai te criar, ele vai te educar, ele vai te crescer. E você vai ficar junto com ele como adulto. Submeta-se a isso. Submeta-se. Aceite isso. Seja um filhinho de Deus. Que Deus está correndo para te educar, para te amparar, para te ajudar. E a gente faz tudo o contrário. Para começar, Marcelo, a gente pensa que é nós que corremos atrás de Deus. Não é. A gente foge de Deus o tempo inteiro. É Deus que corre atrás da gente. Igual aquela criancinha que vai mexer na estante, que vai passar debaixo da mesa. Igual o pastor, né, que fica lá tocaiando as ovelhas, né, e impedindo-as de irem para o precipício, de irem para os abismos. Né? Isso, exatamente. Então Deus fica fazendo... E mesmo assim, muitas vezes, a gente vai para o precipício. É. Então Deus fica correndo atrás daquele filhinho que vai bater a cabeça na quina da mesa. Né? Ele corre ali para tirar o tapete, para que ele não escorregar. Ele corre ali para... para dar na madeira, ele corre ali para dar aquele livrinho, né? Nós estamos sempre de costas para Deus. A gente quer ir em direção às coisas, né? A gente quer ir em direção à televisão, em direção à estante, em direção ao dinheiro, em direção ao carro, em direção aos prazeres da sexualidade. A gente tá assim, e Deus está atrás, que nem o Pai, né? Então, Jesus está comparando a gente, que tem que ser igual aquela criança, pura de coração, humilde, que obedece às regras, que aceita o pai, que se sente amparado, que faz a vontade dele, né? Que não se magoa, que não se irrita, que não maltrata os outros irmãos. Essa criancinha é a pura de coração que ele está falando, né? Então vamos ser criancinhas de Deus para que ele nos cresça, nos eduque, né? Para que a gente seja um adulto do lado dele depois. Então, Fábio, e aí essa submissão, né, a submissão à vontade de Deus, olha só como que o Lacordaire termina uma das mais belas mensagens que eu reputo, que se encontra lá em O Evangelho, né? Uhum. Só que é no capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer, né? Uma mensagem belíssima, todos conhecemos, sim, né? Então ele diz assim, no último parágrafo, né, encerrando a exposição dele: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Muito lindo. Você viu só como que é a analogia, né? Como que... É o labor, né? E a gente acha, Marcelo, na nossa sociedade, que o labor é uma coisa ruim, né? Uma coisa ruim. É só ver um rapazinho trabalhando, uma moça trabalhando, que a gente canta... Lerê, lerê. Exatamente. Né, Guilherme? Que coisa mais... Como se fosse uma coisa ruim, sendo que é ali que ele está... educando a sua alma para ser um trabalhador de Deus, né? Para ser Deus na vida, para ser Deus aonde ele está, melhorando, criando, crescendo, fazendo crescer, fazendo melhorar. e a gente recrimina o trabalho. Aí eu queria aproveitar, Marcelo, para falar um pouquinho mais da criança, que olha que coisa interessante. Se eu chegar para você, Marcelo, e falar assim: ô Marcelo, você não fica bem de barba, né? Aí você vai pensar assim: eu não perguntei por que que ele tá falando isso, né? Ah, sabe por que que ele fala isso? Aí você vai prosseguir naquela nossa fineza. É, aí você vai prosseguir nos seus sentimentos doces, amorosos, puros, né? O seu coração puro, você vai prosseguir assim. Além do mais, além de eu não ter perguntado, ele não tem barba. Ele é uma garrafa, ele só tem uns pelinhos aqui e ali. Eu acho que ele é um invejoso, né? Além do mais, a cara dele não combina com barba, né? Porque ele tem uma cara quadrada. Então eu acho que ele não tem o direito de falar que eu não tenho barba, né? E da próxima vez, e tem mais, quando ele falar que a minha barba não combina, eu vou falar pra ele ver a barba do pai dele, né? Pra ele lá dar palpite na barba do pai dele. Então essa é a pureza de coração que nós temos, né? Agora, se eu chegar para uma criancinha e falar para ela assim: olha, esse brinquedinho aí, ele não é legal, aquele outro ali é mais legal, ele vai pegar e vai falar assim, não, mesmo que eu falar uma coisa ruim para ele, falar assim: o meu é mais legal, o seu não é legal, né? Imagina alguém falar isso pra gente: o seu carro não é legal, o meu é mais legal. Chega uma criancinha e fala assim: ó, o seu brinquedo não é legal, o meu é mais legal. Ela vai falar assim: ah, é? Por quê? Deixa eu ver o seu. Ah, o seu roda pra lá, roda pra cá. Ah, tá. Ah, que legal. Ah. E começa a brincar com o seu brinquedo já. Entendeu? Então, olha a pureza do sentimento aí. Né? Não dá bola, né? Não teve essa maldade, né? Não teve essa coisa. Ela simplesmente falou assim: ah, deixa eu ver o seu, então. Ah, que legal, que não sei o que. Bom, lógico, tem criancinha que vai crescendo já e já vai começando a desenvolver a maldadezinha, né? Mas eu tô falando daquela criancinha toda mais. Mais ingênua. Né? Aquela fase ingênua da criança. Você fala pra ela assim: ó, não faça isso. Ela fala assim: por que será, né? Não, beleza, então não vou fazer, né? Ou então faz de novo pra ver. Mas não fica com raiva de você. Uhum. Você repreende, né? Não fica com raiva, passou 5 minutos, esqueceu já. A gente esquece? Imagina. A gente não esquece, então a gente não tem o coração puro. Mesmo as crianças, quando elas brigam entre si, né? Então elas brigam entre si, se estarreiam e tal. Aí, dali a pouco, já faz as pazes como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Então, é essa pureza de coração que Jesus se refere, né? Que nós não temos, nós não temos, mas nós perdemos isso. Então, ele está nos convidando a olharmos as coisas com bons olhos. Assim, ó, se ele está me falando isso, eu vou tirar proveito disso. Se não é para tirar proveito, eu ignoro. Né? Eu não preciso revidar com maldade, né? E assim, vamos ser mais crianças nesse sentido, né? Muito bom. Guilherme, podemos fazer mais uma pausa? Aí depois a gente vai caminhar para mais um aprofundamento da questão da pureza e retornamos em seguida, não retornamos? Tem uma outra coisa, o Marcelo, já que ele deixa, né? Tem muita coisa para falar. Não, manda bala aí, meu. Que Jesus fala assim também... do nosso coração. Queria voltar naquele ponto, né, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, gente, a gente poderia aproveitar a oportunidade e, mesmo que o nosso coração estivesse cheio dessas coisinhas que são ruins, né, que essas maldadezinhas do dia a dia, que a gente segurasse isso dentro de nós, que a gente não contaminasse a mente, o coração das outras pessoas com esses sentimentozinhos que não são puros, que estão dentro de nós. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo um favor para o mundo, né? Fazendo um favor para a sociedade. Nós estamos limpando o ambiente, os corações, o ouvido das outras pessoas, prevenindo eles da nossa maldade que nós vamos estar exalando, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Se a gente tem essa maldadezinha no coração, vamos controlá-la, vamos fechar as portas e vamos não vamos deixá-las extravasar, vamos matá-las dentro de nós. Podemos então, Guilherme? Valeu, bela exposição, Fabinho. Tá vendo? Na verdade, já estava engatilhada, que eu sabia que o Fábio ia falar uma coisa muito... Eu sei, você viu que eu entrei na sua onda. Você deu aquela piscada, né, Guilherme? Eu surfei na sua onda. Lá vai. Bela FM, 105,9. Não é Boa Nova hoje? Não, hoje não é Rádio Boa Nova. Nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso para o nosso querido Fauzi, que se encontra nos acompanhando lá direto da Inglaterra, né? Ele estava em Portugal, agora foi para a Inglaterra visitar a sua sobrinha. Um abraço carinhoso para minha querida irmã, a Luciana, e para a sobrinha, Maria Fernanda. Um beijo carinhoso, viu, queridos? Então, retornamos aqui com o estudo do capítulo 8 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração. Nós vamos fazer algumas observações baseadas em alguns comentários que são feitos pelo Kardec agora em O Livro dos Espíritos. E tem algumas proposições que o Kardec fez para os benfeitores espirituais, algumas perguntas, alguns questionamentos que merecem uma reflexão e que nós vamos observar que existe uma analogia mais profunda do que parece. Então, num determinado momento, o Kardec pergunta para os benfeitores: os espíritos têm cor? Olha só que pergunta, né? Meu Deus, impressionante. Aí os benfeitores respondem. Bom, primeiro é importante esclarecer que o espírito é uma centelha, é uma flama. Mas, lógico que ele é dotado de um corpo que nós chamamos um corpo espiritual, um perispírito. Os videntes, quando estão em transe mediúnico, e eles veem os espíritos, o que eles veem, na verdade, são os corpos espirituais daqueles espíritos. E é mais ou menos o que Paulo de Tarso fala em algumas de suas cartas. Então, Paulo de Tarso usa o termo corpo espiritual. E o Kardec usa perispírito. Então, por que corpo espiritual? Porque o mundo espiritual, ele também é composto de matéria, mas é composto de uma matéria mais essencial, uma matéria mais sutil, uma matéria em uma outra dimensão, inacessível aos olhos da maioria de nós encarnados. Inacessível aos olhos da maioria de nós encarnados. Muito bem. E aos instrumentos, né? E também inacessível aos instrumentos que podem ver os espíritos, né? As câmeras, os telescópios, podemos dizer assim, as antenas. Agora, logicamente que conforme vai se ampliando o conhecimento tecnológico, isso tudo também vai se desenvolvendo a tal ponto que a física quântica mostra a matéria, a presença da matéria em outra dimensão. Mostra ou não mostra, Fabinho? Você tem esse conhecimento? Ele mostra que a matéria, ela se desintegra aqui e se integra em outro lugar. Em outro lugar. Então ela passa por algum lugar que a gente não faz parte desse mundo. Então, certamente existe outro mundo. Muito bem. Então, quando Kardec pergunta para os benfeitores espirituais se os espíritos possuem cor, são dotados de cor, então é nesse contexto que nós devemos apreciar como serão vistos as cores, como serão vistas as cores dos espíritos. Muito bem. Aí os benfeitores assim se expressam. Sim, eles possuem. Os espíritos possuem, são dotados de cor. E sua cor, é curioso, né? Porque eles não respondem só sim ou não, né? O Kardec faz várias perguntas, né? E nunca eles respondem apenas sim, apenas não. Pode até ser que em alguma outra pergunta eles respondem sim ou não, monossilabicamente, mas de acordo com o contexto, né? Mas no geral, não. Então, geralmente eles ampliam a exposição. Aí eles explicam assim: sim, os espíritos são portadores de cor. E sua cor varia das sombras até o rubi. Olha só que interessante, rubi. Sempre vale a pena compreender que quando eles dizem sombras, não é necessariamente negro. Agora, existem várias tonalidades de sombra, que até tem até filme, tem até livro, né? 50 tons de cinza. Então tem vários tons de sombras. Sombras mais escuras, sombras mais claras. Agora, conforme o espírito vai evoluindo, a sua cor vai variando, vai deixando de ser sombra e vai caminhando em direção ao rubi. E isso se dá de acordo com, adivinha? De acordo com a pureza do coração do espírito. Então, os espíritos que têm puro o coração, eles vão ser portadores, vão tender a se aproximar do rubi. E aqueles que ainda não são tão puros, eles vão se aproximar das sombras em suas mais variadas tonalidades. Ou seja, olha a importância do bem-aventurados, os puros de coração. É interessante porque quando Jesus fala essas coisas, né? É lógico que a gente não tinha esse entendimento, não podíamos ter esse entendimento lá 2000 anos atrás, né? Eles não entendiam que era um espectro de cores. E evolução, então, quem que falava em evolução? Não tinha, não havia esse conceito, acho que só almas muito iluminadas que tinham essa capacidade de entender a evolução, né? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, é porque esses puros de coração, eles são dotados dessa coloração rubi que vai caracterizar aqueles espíritos puros que estão bem próximos de Deus. Né? Acho que o que você está querendo dizer com isso, Marcelo, é que não existe falsidade ideológica no plano espiritual. Imagina. Ou seja, as máscaras. Não existe máscara de hipótese alguma lá. Ou seja, quando eu olho para uma pessoa, eu pergunto imediatamente para ela assim: aonde está a sua luz? Né? Cadê aquela luz que você apregoava nas suas palestras? Né? Cadê aquela luz que você deixava transparecer quando você fazia o programa de rádio, com a sua postura, né, com a sua atitude, com as suas palavras lindas? Agora que nós dois estamos aqui do lado de cá, eu estou olhando para você e estou te vendo opaco. Estou te vendo apagado. Ensombreado. Você está mais para sombra do que para rubi. Né? Muito mais para sombra. É muito mais para sombra do que para rubi. Então, cadê? Significa que aquela postura, aquela atitude era puramente exterior, mas que o coração dele não estava puro, né? Não estava cheio daquele bem verdadeiro, né? E quando a gente chega do lado de lá, aí se escancara a verdade, né? Então, a pureza do coração permite que nós transitemos livremente em todas as esferas, porque nós não vamos mais ser barrados com o nosso sentimento impuro numa sociedade pura. Então nós vamos ter mais liberdade, nós vamos ter mais assistência, nós vamos ter mais conhecimento, mais tratamento. Ou seja, nós estaremos muito mais próximos daquela pureza que é necessária para a gente transitar, gravitar mais próximo de Deus. Exatamente. Né? Então a gente vai ficar lá no nosso cantinho, isolado, contaminado. Então, assim, ó, esse contaminado não pode passar dali. Exato. Ele vai ter que ficar ali, naquele cantinho, naquele lugarzinho. Porque ali é o lugar próprio para aqueles ensombrecidos. ali que está a lição deles, eles não podem vir para cá. E Fábio, você falou, há pouco tempo você fez menção do Lele Lele do trabalho, por conta daquela palestra do Haroldo. Do Haroldo. A gente assistiu. Eu não cheguei a ver inteiro, só vi um trechinho. Mas é muito legal. Mas é muito, parece que é muito bom. Né? Mas o que eu ia dizer é que se quem estiver te questionando sobre a sua coloração, o seu rubi, tiver convivido com você aqui, provavelmente vai estar na mesma tonalidade, porque nessa mesma palestra o Haroldo diz que Chico em determinado momento fala assim, olha, aqui não tem nenhum santo encarnado, né? As pessoas que estão aqui, muito os bom. Níveis de evolução dela, do maior para o menor, põe uma gilete deitada no chão e sobe, que ali talvez tenha um pouquinho da diferença, mas estão quase todos do mesmo nível. E também tem uma outra pergunta que ele coloca, que é muito interessante, que é essa assim, da gilete é demais, né? Quem são os bandidos? Quem é o criminoso? Quem que é o criminoso? Somos todos nós, mas os que foram descobertos. Exato. Os crimes que aparecem por aí são os que são descobertos, mas todos nós somos. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria agora explicar, né, o que você quis dizer com isso. Porque é uma verdade muito profunda e que merece uma explicaçãozinha. Que é o seguinte. Ou uma reflexão. Uma reflexão. Que é o seguinte. Desliguem as câmeras. Parem de me vigiar. Tirem os livros da minha frente, né? Tire a instrução toda que eu tive. Tire a polícia daqui de perto. Tire a minha mãe, que quer me ver fazendo coisa certa de perto de mim. E deixa eu ser como eu sou de verdade, né? Põe aquele bolo gostoso na minha frente para ver se eu não vou meter o dedo nele, né? A hora que tem câmera, eu não meto o dedo nele, né? A hora que tem alguém me vigiando, que a polícia está ali, eu não vou fazer. Mas tira tudo isso de perto de mim. Né? Deixa eu ser eu mesmo, livre, solto. Até o conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, que me fala que se eu fizer assim, vai acontecer assado. Se eu fizer assado, vai acontecer assim. Tira isso de mim. E deixa eu ser dentro do meu âmago quem eu sou. Então, aí que está a explicação, eu acho, né? Então, eu sou um potencial criminoso, sim. Eu não sou melhor que ninguém, não. Então, quando eu vejo um criminoso fazendo alguma coisa errada, ou quando eu vejo uma pessoa com ódio fazendo alguma coisa, eu não posso falar nada. Por quê? Porque eu não estou no lugar dela, porque eu não tive a criação que ela teve, porque eu não tive a educação que ela teve, porque eu não vivi no meio que ela viveu, porque eu não tive a cultura que ela teve, né? Então, eu não posso. Agora, se eu tivesse tudo aquilo, podia ser que eu fosse até pior do que ela, né? Então, eu só não sou criminoso hoje, graças a Deus, provavelmente pelas circunstâncias que me favorecem não ser, né? E pela minha força de vontade que as circunstâncias criaram em mim, né? Mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou uma pessoa que está em cima da gilete, querendo estar mais alto do que os outros, né? Tem outro questionamento também? Tem alguns questionamentos, né? Eu só vou citar esses dois. Em O Livro dos Espíritos, que merece uma reflexão mais profunda para nós, né? Para nós espíritas. Uhum. Então, o Kardec pergunta assim para os benfeitores: o conhecimento do Espiritismo facilita a nossa entrada no mundo espiritual após a morte do corpo físico? Aí os benfeitores respondem assim: sim. O conhecimento do Espiritismo ou o conhecimento dos princípios da doutrina espírita torna mais fácil a entrada no mundo dos espíritos após a desencarnação. Mas o que vai realmente predominar nessa entrada no mundo espiritual é a pureza de coração. É tudo, né? Então veja você que a dona pureza está em todas. Em tudo. Por isso que é importante nós atendermos o apelo que o mestre faz de fazermos brilhar a nossa luz. A nossa luz. Porque fazendo brilhar a nossa luz, nós teremos essa condição de, com a luz própria, ver o caminho. Ver o caminho. E com a luz própria, termos mais facilidade, porque lá não tem jeitinho. Lá não tem jeitinho. Ninguém é uma cabeça do outro. Lá, exatamente. Lá nós não vamos. Ah, não adianta falar que é meu amigo, né? Eu sou amigo do Fábio. Eu sou amigo do Fábio. Eu sou amigo do Guilherme. O Guilherme que quebrou tantos galhos para mim. Imagina. Né? Então, então a pureza de coração, esse conceito que o mestre nos traz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele é mais científico do que parece. Ele, apesar de ter essa poesia metafórica, ou essa metáfora poética, ele, esse pensamento é um pensamento mais para Anete Guimarães, né? Mais científico do que simplesmente poético, né? Simplesmente metáfora, né? Como o nosso querido Haroldo tanto gosta, né, de extrair as metáforas. Né? Sim. Então, amigos, acho que o comentário que nós gostaríamos de fazer eram esses, né? Nós vamos nos despedir dos estimados ouvintes e vamos agradecer a oportunidade de não só de expormos os conceitos que a doutrina espírita nos traz, servindo de um norte seguro para termos um comportamento adequado. E eu me recordo nesse momento de um pensamento que já foi citado aqui em outras oportunidades, mas que a mim muito me comove, que é aquele pensamento do nosso querido Francisco de Assis, que diz: pregai o evangelho, se for necessário, use palavras. Boa noite a todos, boa noite Fábio, boa noite Guilherme. Fábio, suas despedidas, fica à vontade. Eu tô pensando no que você falou ainda. Se for necessário, use palavras. Muito bom. Ou seja, pregue com seus gestos, né? Com o seu exemplo. A sua vida. Predominantemente. Pregue com a sua vida. Então, minha reflexão final, eu acho que é assim, o nosso coração é um vaso, né? Que tem que estar transparente para que a luz de Deus entre nele, né? Para que a gente possa percebê-la, né? Porque se for um vaso que está sujo, opaco, cheio de lodo, de sujeira, a luz não chega, né? Não chega, não atravessa. E também para que a nossa luz atravesse, né? Esse vaso, né? E ilumine, né, o caminho ao nosso redor, para que eu não pise nos espinhos, não pise nas pedras, e que eu possa trilhar um caminho menos áspero, né, menos doloroso, na direção de Deus. Né. Então é uma imagem, uma metáfora que veio na minha cabeça agora. Legal. Então um abraço para todos de coração e até a próxima sexta-feira. E antes de passar para a despedida do Guilherme, uma outra reflexão que me ocorreu agora, Fábio e amigos, é que o maior representante da doutrina espírita que o nosso país já teve nunca proferiu uma palestra. Vocês lembram de alguma palestra do Chico Xavier? Não tinha palestra dele. Não. Ou seja, ele seguiu à risca esse comentário do Francisco de Assis, né? Se pregai o evangelho, se necessário, use palavras. Muito bom. Guilherme, que honra! Um abraço carinhoso, as suas despedidas. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem.